ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas 24 minutos, programa Expresso deste sabadão, hoje dia 7 de outubro de 2017, edição de número 431 do programa Expresso. A gente começou na semana passada uma série de entrevistas sobre segurança pública. Já na semana passada eu recebi aqui o Sérgio Nadalete, que é o presidente do CONCEP aqui do município de Guaranésia. Agora eu recebo o Dr. Jovair Marques Filho, defensor público de Guaranésia. Dr. Jovair, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Pássaro da Ilha. Sempre um grande prazer aí a nossa presença aqui no estúdio também, né? Como as quintas-feiras a gente se fala aí por telefone, sempre um grande prazer a gente estar presente aqui. Toda quinta-feira o Dr. Jovair participa do quadro Especialistas e sempre o assunto é pensão alimentícia, né, Dr. Jovair? Normalmente é um assunto maioria, muito recorrente. Né? 90% das perguntas que chegam para o Dr. Jovair é sobre pensão alimentícia, mas a Defensoria Pública também tem esse lado relacionado à segurança pública, né? E como é que é isso? Onde a Defensoria Pública entra nesse quadro de segurança pública? Sem dúvida. A Defensoria Pública, ela é responsável por estar patrocinando, no caso, a defesa daquelas pessoas envolvidas ou acusadas da prática de crime e que não têm condições de pagar por um advogado. Que, na verdade, é a grande maioria dos casos, né? Então, eu me arrisco a dizer que, por volta aí de 90%, se não for mais, dos processos criminais, dos processos de execução penal, eles acabam ficando a cargo da Defensoria Pública, né? Até porque a Constituição, ela traz uma regra no sentido de que ninguém pode ser processado sem uma defesa. Então a Defensoria Pública é a instituição vocacionada pela própria, indicada pela própria Constituição Federal, para patrocinar essa defesa daqueles que não têm condições de pagar por um advogado. E aí a gente sempre tem aquela frase: Defensoria Pública é o lugar onde se defende o bandido. É, pois é, esse. Não é? Isso incomoda, doutor Jovem? Incomoda pelo seguinte, porque não é uma realidade, né? O que a Defensoria Pública faz é a garantia da constitucionalidade. Como a gente acabou de dizer, né? Se não existisse aí um órgão voltado para isso, não haveria condições de estar sendo julgado qualquer pessoa que fosse acusada por um crime, fosse ela inocente ou fosse ela culpada, tá certo? Então, realmente é uma situação que ela é muito mal colocada dessa forma, né? Que o defensor público é o responsável por defender bandido, porque, pelo menos eu digo aqui, da minha parte, a gente procura, na verdade, é trazer e fazer com que cada um responda por seus atos. Então, se de fato a pessoa errou, praticou aí qualquer tipo de delito, é justo que ele pague por isso, né? Tem ali a previsão legal. O que a gente procura sempre fazer é que a pena, no caso de ser culpado, seja justa. Apenas isso. É a questão apenas. Justiça. Exatamente. É apenas a questão da legalidade. Se tiver dentro da legalidade, se houver aí as provas que tem que haver de que aquela pessoa é culpada, que praticou aquele crime, sem dúvida que a gente não vai ali fazer qualquer tipo de graça ou qualquer situação para colocar um culpado na rua. Pelo contrário, pelo menos essa é a maneira como a gente procura atuar, né? E é importante que fique claro também o seguinte: o defensor público, ele não ganha nada a mais por isso, né? Por diminuir a pena do acusado. Exatamente. Diferentemente, com todo respeito à classe, mas diferentemente do advogado, porque o advogado, ele trabalha muito voltado ao resultado. O defensor público não. O defensor público trabalha voltado à legalidade. Se a pessoa é culpada e recebe ali uma pena, desde que essa pena seja justa, né, esteja dentro aí dos limites que a lei mesmo impõe, nada mais justo e nada mais tranquilo em relação a isso. Então eu acho que esse é um tipo de tabu realmente que tem que ser quebrado. É um assunto interessante você ter abordado, porque eu vejo, na verdade, no sentido do contrário. A Defensoria Pública, ela ajuda com toda certeza aí a que seja feita justiça. seja ela no caso aí de colocar na cadeia quem merece estar na cadeia, ou o contrário, né? Tirar da cadeia quem não merece estar lá. E é óbvio também que a gente tem que levar em consideração a questão aí da legislação, né, Antônio Cláudio? Isso é o principal, né, doutor Jovair? A gente sempre bate na tecla. Muitas vezes nós temos que tomar algumas atitudes ali na defesa de algum cidadão que muitas vezes pessoalmente nós não concordamos, tá certo? Por exemplo, com uma pena muito pequena, tá certo? Ou um regime de prisão aí que dure pouco, muitas vezes eu não concordo, mas faz parte da minha atribuição. E o problema, como a gente sempre fala, a gente acaba ficando engessado por aquilo que a lei traz. Tanto isso para todos os operadores do direito, ou seja, para o delegado de polícia é assim, para o promotor de justiça é assim, para o juiz de direito é assim, para os advogados é assim, para o defensor público também. Mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, o grande problema é, sem dúvida, a legislação. A gente só consegue fazer ou deixar de fazer aquilo que a legislação permite. E a gente só vai mudar esse país se a gente mudar essa legislação, né? Com certeza. O grande problema. É o primeiro passo, né? O grande problema nosso realmente são os nossos legisladores, né? São os nossos legisladores, sobretudo os lá de cima, lá de Brasília, os deputados e senadores que a gente vê dia após dia aí fazendo uma lambança atrás da outra, né? Uma lambança atrás da outra. A gente ainda não consegue ter esse poder de mudar essa turma de lá, pelo menos para o ano que vem a gente tem essa chance, né? De votar melhor, né? Mas até chegar lá, doutor Jovair, a gente tem muitos problemas para enfrentar e a gente está abordando durante os próximos programas, já começamos a falar sobre segurança pública. Aqui em Guaranésia, no nosso pequeno universo, né? No nosso pequeno mundinho chamado Guaranésia, dá pra gente melhorar essa questão? Dá pra gente resolver os problemas que a gente tem de segurança? A gente sabe que a polícia faz um trabalho bonito, bacana, faz um trabalho, a gente vê, eu já até comentei na semana passada, sei de casos de policial militar aqui que deixa o prato de comida na mesa para ir atender alguma ocorrência, eu sei disso. Mas o que que a gente pode fazer? Como é que a gente resolve esse problema? Porque eles estão aparecendo e a gente fica de mão, a gente está preso dentro das nossas casas, né, doutor? Sem dúvida, isso aí é um problema realmente recorrente. Infelizmente, não é um problema só nosso, é um problema do país, né? Eu vejo que é um problema do país. E, obviamente, aqui em Guaranésia também nós temos esse problema, principalmente pelo fato de ser uma cidade pequena, né? Com poucos recursos. Agora, resolver, não sei se dá para resolver. O que dá é para a gente lutar. O que nós não podemos é aceitar essa situação que se apresenta aí para a gente, né? É um problema também, Antônio Cláudio, que eu vejo um problema muito complexo, com muitas, muitas variáveis aí para serem enfrentadas, né? São várias as questões que têm realmente que ser enfrentadas para tentar minimizar ao máximo essa questão da violência, da criminalidade. E eu vejo isso muito. Vou dar alguns exemplos, tá? Questão de policiamento, nós temos de fato policiais aqui em Guaranésia, eu também convivo com eles diariamente por conta da profissão, também sou o primeiro a tirar o chapéu pelo trabalho que eles fazem, sem estrutura, sem efetivo, tá certo? O efetivo de Guaranésia é muito baixo para o tamanho da população, pelo fato da gente se localizar aqui no cinturão de segurança que se chama. Isso aí também deveria ser levado em consideração. Fronteira com São Paulo. Exatamente, isso facilita muito, porque o pessoal aí, os bandidos, vamos dizer assim, de cidades maiores, vem muita facilidade, e não é à toa que a gente dia após dia vê estouro a caixas eletrônicos em cidades pequenas. Né? Ontem exatamente. Tivemos em Monte Santo e São Tomás de Aquino, né? Exatamente, isso não é acaso, isso é justamente pela falta de um policiamento mais efetivo, da gente ter mais policiais. E os que tem aqui, como eu já disse, se desdobram, e se desdobram mesmo. A gente é testemunha ocular disso aí, né? Então, esse seria apenas das formas da gente estar tentando minimizar. Mas, no fundo, existem outros tantos. E o grande problema, na minha concepção, se chama droga. O grande problema, isso que nós estamos falando, seria já o efeito dessa situação, né? O efeito da droga. A consequência, o que deveria se investir, e pesado na minha forma de ver, é justamente na prevenção e no combate aos usuários de droga. Porque toda a criminalidade, Antônio Cláudio, toda ela, vou dizer 99%, me arrisco a dizer 99% do pessoal que está preso, que está cumprindo pena, que se envolve em crime, seja o crime que for, seja direto ou indiretamente, tem a droga como pano de fundo. A droga, algum ponto tem alguma ligação com a droga? Sempre tem, sempre tem. Mesmo nos crimes patrimoniais, mesmo nos crimes patrimoniais. Muitas vezes aí o jovem, usuário de droga, dependente químico, se vê numa situação tão deplorável e que acaba cometendo aí crimes patrimoniais, como a gente disse, né? O roubo, o furto, para conseguir dinheiro para sustentar o próprio vício. Para comprar a droga. Para comprar a droga. Então, para todo lado que você olha, para qualquer tipo de crime, e tem esse problema, está envolvido o problema das drogas, que é um problema, que no meu modo de ver, é o maior problema a ser combatido. Doutor Gilmar, mas aí a gente entra numa questão complexa, porque a droga, ela está envolvida em, eu entrevistei semana passada que o pessoal da Associação Bom Pastor, e ela está em todos os níveis sociais, em todas as camadas, em todos os bairros, e muitas das pessoas que talvez poderiam assumir o compromisso de puxar nessa campanha também tem envolvimento com as drogas. Sim. Então a gente não tem esperança, doutor Gilmar. Não tem essa luz de esperança. Pois é, é por isso que a gente diz que é uma situação tão complexa, porque ela demanda um investimento maciço, caro. Realmente é um problema caro para ser resolvido. Agora a sociedade tem que tomar uma posição do que ela quer para o futuro, para as futuras gerações. Se esse é o remédio que tem que ser dado, que seja enfrentado, que seja investido isso. E quando eu digo investimento, a gente tem consciência de que o poder público, principalmente o poder público municipal, ele não tem tantos recursos quanto necessitaria. Mas para que se consiga atingir algum objetivo, assim como é na nossa vida pessoal, nós temos que eleger prioridades. E no meu modo de ver, para tratar de segurança pública, a gente tem que tratar, sobretudo, dessa causa. No combate à questão, em todas as vertentes, Antônio Cláudio, todas as vertentes. Começando pela educação na escola com os menorzinhos, tá certo? Pré-escola, questão de conscientizar essa criançada, adolescentes, programas aí para que coloquem esses adolescentes, tirem esses adolescentes das ruas, programas esportivos, programas educacionais, é barato isso? É óbvio que não, tá certo? Também questão aí de clínicas. Hoje nós temos problemas em relação a clínicas. Não se consegue internar no CESA. Exatamente. É por isso que eu disse que é uma questão cara, questão cara, porque a internação é cara. E isso é responsabilidade do poder público. Afinal de contas, isso é um problema de saúde pública. Nós podemos dizer que nós vivemos uma pandemia em relação à questão de dependentes químicos. Então, eu acho que o poder público deve eleger as prioridades. Como eu disse, na nossa vida particular, nós temos prioridades. A gente só consegue fazer alguma coisa além daquilo que é o básico quando o básico está tranquilo. Quando a nossa parte de saúde está tranquila, a questão da nossa segurança está tranquila, educação tranquila, aí sim a gente pensa em festa, aí sim a gente pensa em coisas supérfluas. E eu acho que isso é que precisa o poder público passar a assumir essa responsabilidade. Ainda que isso, eventualmente, seja uma medida antipolítica. Mas a gente tem que parar de pensar em questão política, naquilo que vai trazer benefício político, seja para quem quer que seja, e pensar assim, como a gente diz, nas futuras gerações. Tentar deixar um país minimamente decente para as futuras gerações. E o que está acontecendo, na verdade, é o contrário, né? É isso que a gente tem visto. Nós estamos deixando um país muito pior do que o que nós pegamos. Muito pior. Em todos os aspectos, infelizmente. Não é utopia isso não, doutor Gilmar? É utopia, mas a gente tem que viver de utopia. Nós não temos, infelizmente, escolha. A gente tem que viver de sonho. Pelo menos essa é a minha maneira de pensar. Se a gente não sonhar em melhorar sempre na vida, em todos os aspectos, em todos eles, seja no aspecto material, no aspecto emocional, no aspecto familiar, a gente sempre tem que almejar isso. Porque caso contrário, é a falência do ser humano por completo, né? E não precisa da população comprar essa briga, doutor Gilmar. Eu até ouvi comentários na semana passada, você viu o que aconteceu lá no bar do Gilberto? Gilberto todo mundo conhece, a gente boa demais da conta. Fica difícil a gente ir lá agora. Não, isso não pode existir, a gente não pode deixar, né? Isso para meia dúzia de vagabundo, a gente não pode ficar refém disso, né, doutor Gilmar? Sem dúvida, nós não podemos nos acovardar diante dessa situação. A gente já fez isso na política, né? Com certeza, e há muito tempo que a gente vem fazendo isso na política, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que isso é um pensamento pessoal meu. Eu vejo muitas vezes a gente receber visita de deputados, né? Em cidades pequenas como a nossa, deputados estaduais, deputados federais, enfim, são os que a gente acaba tendo mais contato, vê aí uma solenidade e outra. E quando os deputados vem nos visitar, parece que está chegando um deus na cidade, parece que está chegando um rei. E, na verdade, a população, a sociedade tem que ter a noção de que ele nada mais é do que um servidor nosso. É o nosso empregado. É um empregado nosso. Então, a gente vem ver, eu sinceramente fico abismado, vejo chegar aí uma autoridade dessa que está lá para ajudar da melhor maneira que puder, tem um salário bom para isso, tá certo? E vem aqui e todo mundo fica bajulando, a verdade é essa, a palavra é essa, bajulando, né? Puxando o saco, quando na verdade deveria estar cobrando ações, cobrando o que está acontecendo hoje lá no Congresso, aquilo que não está certo, e todo mundo sabe que não está certo, né? Aquela questão que está havendo lá para blindar o presidente da República, coisa que está toda a sociedade assistindo isso aí, e os deputados, quando vêm aqui, ao invés de serem cobrados, não, eles são bajulados por conta das malditas indicações, né? Que eles fazem, esse maldito desse poder que eles têm em relação à indicação política para vir uma verba para tal. Para vir um automóvel, para vir um carro, para vir isso. Exatamente. Pra vir esse, no meu modo de enxergar também, Antônio Cláudio, é o grande câncer da política no Brasil. É o grande câncer. Que esse aí é a maneira da moeda de troca entre o poder executivo e o poder legislativo. Isso não deveria existir. Poder legislativo, ele deveria apenas legislar e fiscalizar. E ponto. E ponto. A administração deveria ficar a cargo exclusivamente do poder executivo. Isso aí com certeza iria nos livrar aí de muitos dissabores como esse que nós estamos vendo lá, e não é de hoje, já é de algum tempo. Essa troca, né? Essa troca descarada com o dinheiro público que é feito lá em cima. E nós estamos falando de milhões, não estamos falando do nosso dinheiro. Do nosso dinheiro. Esse mesmo dinheiro. Dinheiro de você, meu amigo, que está ouvindo aí. Sem dúvida. Esse mesmo dinheiro que falta para a segurança pública aqui é o dinheiro que eles ficam fazendo lá, esses conchavos, para que não se vote de uma maneira ou se vote de outra maneira, né? E todos eles lá, obviamente, com estudo, né? Todos falam muito bem e acabam levando, infelizmente, aí a grande maioria aí da sociedade no bico, que é o que a gente pode dizer. Incomoda a população não fazer nada, doutor Jovair? Por que a população não faz nada? O nosso ouvinte, a maioria deles, ele tá lá, assiste o Jornal Nacional, assiste o Jornal da Band, ou qualquer que seja o jornal de preferência dele, terminou o Jornal Nacional, ele tá indignado, começou a novela, pronto, acabou, que lá esqueceu, vamos assistir agora a novela. A mim incomoda muito pessoalmente, incomoda muito, porque como a gente diz, nós estamos condenando, na verdade, as próximas gerações. Nós estamos condenando aí os nossos filhos, os nossos netos a ter um país muito pior do que o que a gente recebeu, né? E o que a gente vê também são os jovens cada vez mais querendo ir embora do Brasil. E eu, como pai, fico muito triste. Porque com que argumento eu vou chegar pro meu filho e dizer, ó, não vai, porque o Brasil é um bom país? Qual é o argumento que eu vou usar com ele? A gente vai ficando sem armas, sem argumentos para isso, infelizmente. E como você bem diz, incomoda sim, porque isso é um grande egoísmo. Cada um cuidar apenas e tão somente do seu próprio umbigo. Não olhar do lado, não olhar o problema todo, problema que aflige a todos nós, indistintamente. O senhor tocou no ponto agora, essa questão do egoísmo. Aconteceu esse fato, né, um fato isolado, né, na praça central na semana passada, semana retrasada, aconteceu esse fato e foi a maior polêmica nas redes sociais, muitos comentários, né, viralizou nas redes sociais o fato, tal, mas isso acontece nos demais bairros de nossa cidade e ninguém fala nada, doutor Jovair. Isso acontece, eu não sei se acontece tanto, mas acontece a um quarteirão para baixo de onde aconteceu o fato e ninguém fala nada. É do egoísmo também isso? Sem dúvida, eu acho que a repercussão maior se deu por se o fato ter ocorrido ali na área central da cidade. No coração da cidade. No coração da cidade, a poucos metros ali do próprio fórum, né? Enfim, isso aí é lógico que acabou trazendo uma repercussão maior. Mas você tem toda a razão quando diz isso. Esses problemas acontecem na mesma proporção ou até pior, né? Nos arredores da cidade, nos bairros mais afastados da cidade, onde infelizmente as condições de vida aí não são tão adequadas, o pessoal que vive mais carente, né? Que inclusive é a grande maioria lá dos atendimentos da Defensoria Pública. Então a gente vivencia isso aí diariamente ali. E você tem toda a razão. O problema, ele é um só. A questão é que houve uma repercussão maior pelo fato de ter sido ali no centro da cidade, o que ficou mais exposto, né? Ficou mais visível a todos, né? A gente vai fazer um intervalinho comercial, a gente prossegue nesse bate-papo daqui a pouquinho. Rapidinho eu volto com o Dr. Jovair, defensor público aqui de Guaranésia. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente continua no bate-papo aqui com o Dr. Jovair. Dr. Jovair, defensor público aqui de Guaranésia. A gente está nessa série de entrevistas sobre segurança pública. E a gente rodeia e volta sempre na questão das drogas, né, Dr. Jovair? E a gente até comentava aqui na questão, durante o intervalo, a falta de vagas que a gente tem para internação de dependentes químicos. A gente tem falta da, para ficar bem claro, a antiga FEBEM, né, que a gente falava tanto, né? A gente não tem também unidades para internar os jovens que cometem algum tipo de crime. E aí, doutor Jovair, a gente volta naquela questão, a gente fica sem respostas para essas perguntas, né? O poder público parece que não age, o estado de Minas Gerais quebrado, né, atrasando salários, a gente não vê a solução pelo menos a curto, médio prazo. Sem dúvida, por isso que a gente estava mencionando aí no início da nossa conversa, essa questão de que é um problema realmente caro para ser enfrentado, porque é caro, né? E por isso é que o governo em todos os âmbitos, né, federal, estadual, municipal, tem que assumir essa responsabilidade. Como prioridade absoluta. Sim. Absoluta em relação à segurança. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. É assim que a gente vai diminuir os índices de criminalidade, sem os índices dúvida, de violência. Eu não tenho a menor dúvida disso. O combate em todas as frentes em relação à droga. Tá, mas como, doutor Jovair? A gente não tem muito dinheiro, a gente não tem grana. Como é que a gente vai fazer isso, então? É campanhas, essas campanhas que a gente vê na televisão, nas mídias, não use drogas, crack mata. Não está funcionando, não está adiantando. Sem dúvida. É o engajamento de toda a sociedade, da sociedade como um todo, né? É, cada um fazendo aí aquilo que lhe é peculiar dentro, né, do papel social. É óbvio que vai demandar, sim, querendo ou não, um investimento maciço do poder público, sobretudo aí em relação a convênios com clínicas especializadas. Clínicas, não apenas as clínicas onde a pessoa se interna voluntariamente, mas sobretudo o que a gente vivencia hoje é a falta de vagas, a falta de clínicas conveniadas aí com o poder público para internação compulsória. Que é aquela que o dependente ele não quer ser internado, ele não quer saber. Exatamente. Mas você vai lá e interna ele. A grande questão, Antônio Cláudio, é que o dependente químico ele chega num certo estágio avançado da doença que ele já perde a condição de definir aquilo que é melhor para a vida dele. Ele já perde essa condição. Ele já não sabe mais que aquilo que ele tem é uma doença, que ele precisa de um tratamento urgente e que esse tratamento depende de uma internação, né? Que é uma situação mais drástica. Então ele perde realmente essa consciência. E é a partir daí que o familiar, que quem está ali próximo, pode estar ajudando, pode e deve estar ajudando essa pessoa. Né, que está caminhando aí para a morte. A verdade é essa. Está caminhando para a morte. Para a morte dele e muitas vezes para a morte de outras pessoas. E arrasta pessoas. A família. E arrasta a família para esse mundo. Esse problema aí é um problema que destrói não só a pessoa, mas como você bem lembrou, a própria família. Ela acaba se deteriorando, sofrendo, enfim. É um problema muito grave que tem que ser enfrentado, tem que se abrir vagas em clínicas que sejam conveniados aí. A gente fala principalmente aqui do Poder Público Municipal, que é o que está mais próximo. Sim. Da gente, né? Para que isso aí vai ter com certeza um reflexo direto em relação à criminalidade, em relação à questão da segurança pública. Não tenho dúvida disso. E também não tenho dúvida de que isso depende muito do engajamento da sociedade e principalmente do investimento pesado, investimento financeiro pesado por parte do Poder Público. Isso aí eu tenho muito claro, né? E investir em todas as frentes, como a gente disse também. Tudo, né? Esse programa que tem Garotos pela Paz, sem dúvida, é um belo exemplo. É um belo exemplo, né? e óbvio que a Polícia Militar aqui, com todas as suas limitações, como a gente acabou de mencionar também, né? Limitação em relação à estrutura, em relação ao efetivo, se desdobra, e a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal. Aí que já faz é questão de prevenção, né? Sem esse dúvida. Esse trabalho de prevenção, que é importante também. Com certeza, traz disciplina aí para os adolescentes, né? Traz questões aí. Enfim, toda a questão relacionada mesmo à educação, ao adolescente saber da importância que tem aí a educação na vida. Eu imagino, doutor Gilberto, que já lá na Defensoria Pública, muitas mães procuram o senhor com um pedido. Doutor Juvair, eu preciso internar o meu filho. Qual que é a resposta, doutor Juvair? Pois é, aí nós temos aí um caminho longo para percorrer. Em primeiro lugar, o problema que a gente vivencia é que, para tentar buscar uma internação judicial, a gente precisa de um laudo médico. Nós temos que ter um laudo médico, tá, atestando que a pessoa, né, o adolescente, ou mesmo quando é maior de idade, que tem aquele problema de saúde e, sobretudo, que é imprescindível a internação dele para tratamento. É fácil aí, conseguir esse laudo médico? Dificílimo, porque como é que vai levar uma pessoa dessa ao médico? Quer ir. Exatamente. Então, o nosso problema já começa por aí. Né? Vamos imaginar que se consiga esse documento. Depois, então, tem que ser ajuizada, buscada essa internação junto ao município. Né? Se o município não tiver a vaga, ou o estado, né, não tiver a vaga. O senhor sabe quantas vagas o município tem? Olha, confesso para você que eu não sei. Eu sei que são poucas. São poucas. Principalmente nessa questão de internação compulsória. Aí é menos ainda. Menos ainda, exatamente. Então depois tem que ser buscado judicialmente isso aí, após uma negativa do município. Num primeiro momento, o município pode providenciar essa internação sem a participação do Poder Judiciário, desde que tenha esse laudo médico e desde que tenha um familiar responsável tomando frente da situação, assinando o pedido e tudo mais. Caso não haja essa vaga, aí sim, entra o Poder Judiciário para determinar, obrigar o município, né, ou o estado, enfim, o poder público, a conseguir essa vaga às custas do município. Então, o ideal é que não houvesse a necessidade dessa via sacra, né, desse caminho que muitas vezes é demorado, principalmente pela falta. Que a mãe chegou lá para pedir, a mãe ou o pai chegou lá para pedir a internação, até o dia de internar, já se foram 6 meses quase. Por aí, por exatamente. Aí, né? O grande problema é justamente esse, né? O ideal é que isso fosse uma coisa que se resolvesse de maneira mais simples, rápida. Mais rápida, até porque a situação requer essa rapidez, né? Essa situação dramática aí que as pessoas, que as famílias, como você bem lembrou, que a família toda sofre com o usuário de drogas, né? Com dependente químico. Então é uma situação que realmente requer aí uma urgência, uma eminência. E muitas vezes a gente não consegue isso. Na verdade, na maioria dos casos não se consegue isso. Por isso que a gente disse aqui da questão de prioridade, né, do poder público investir maciçamente nessa questão aí de clínicas, nessa questão de tratamento aí ao pessoal que tem problema com drogas, porque fatalmente isso vai trazer um reflexo muito positivo, né, a médio prazo, sobretudo, na questão da segurança pública, na questão da violência. A questão da internação compulsória, doutor Juvenal, a gente não vai cair num problema que a gente vai internar esse adolescente e ele não quer parar de usar as drogas. E quando ele sai de lá, ele vai voltar novamente a usar drogas? Vai voltar novamente para o mundo do crime? Ô, Antônio Cláudio, a grande questão é justamente essa. Ele não quer porque ele não tem mais consciência disso. Ele não tem mais como decidir esse quer ou não quer. Sim. Ele já é escravo desse vício, dessa dependência. Então, o tratamento, ele serve justamente para isso, né? No linguajar simples, aí é a tal da desintoxicação. Então tem que tirar o efeito maléfico que essa droga produz no organismo. Em primeiro lugar, tem que ser eliminado isso aí do organismo, para depois sim essa pessoa passar a ter consciência do que vivenciava quando era doente, quando era dependente. E a partir daí sim, é óbvio que nós vamos estar diante aí de uma decisão pessoal, mas uma decisão pessoal com a pessoa sã, com a pessoa consciente, sabendo daquilo tudo que já sofreu, e podendo tomar, sim, essa decisão. Se quer voltar a arriscar, a sofrer tudo aquilo de novo ou não. Ou se quer seguir um novo caminho, né? Que é o que a gente sempre acredita e espera que aconteça. Muitas mães procuram o senhor com esse pedido que eu comentei aqui, doutor Juvenal? Muitas. Isso aí é recorrente. Infelizmente, é uma questão, um problema diário. E, assim, a gente de algum tempo para cá, Antônio Cláudio, eu me lembro a primeira vez, e depois disso já foram várias, que uma mãe sentou na minha frente para ser atendida e me pediu para que providenciasse uma maneira do filho dela ser preso. Preso? Preso. Isso foi um choque de realidade muito grande para mim naquela situação. Porque você imagina uma mãe pedindo para se prender um filho. Isso aí realmente é o fundo do poço. É o fundo do poço, né? E isso por quê? Porque ela tinha consciência de que o filho ficando em liberdade, permanecendo em liberdade, provavelmente ele acabaria em óbito, acabaria morrendo, ou matando alguém, enfim. Coisa realmente já desesperadora, uma situação totalmente desesperadora. Isso, eu me lembro, isso já faz aí alguns anos, pelo menos uns 7, 8 anos, quando eu me deparei com essa cena pela primeira vez e confesso que marcou a minha vida profissional e pessoal mesmo, né? E de lá pra cá isso vem acontecendo uma constância cada vez maior, sabe? Que era pra ser algo raro. Sem dúvida, dos pais procurarem, os pais também que passam por esse problema relacionado a drogas, o filho começa a destruir tudo em casa, vender tudo que tem em casa. Muitas vezes agredir pai, mãe, e isso tudo acontece, a gente volta a bater nessa tecla, porque o dependente químico, ele perde completamente o senso, ele perde completamente a noção da realidade, ele já não é dono mais das próprias ações, já não é dono mais da própria vontade, aquilo ali está totalmente suprimida pela dependência química, né? Pelo efeito que a droga causa no organismo da pessoa. E hoje a gente vê chegar a cada dia mais drogas mais fortes, e isso é que é desesperador. A gente tem visto aí dia após dia drogas mais potentes que destroem muito mais rápido a questão psíquica, o organismo do dependente químico. Isso realmente é uma questão para ser enfrentada com a máxima urgência por parte aí das autoridades, por parte do poder público. E a gente tem que começar pelo básico, doutor Gilberto, porque a gente tem a tal da droga lícita, né? Sem dúvida. Que é o álcool que está aí, que a gente chega em qualquer lugar. A gente comentava aqui na semana passada, qualquer festa de criança, com certeza, qualquer aniversário de primeiro aninho, está lá a cerveja do lado, né? A gente vive culturalmente isso. E, né? essa questão da bebida alcoólica, o álcool é o grande vilão dos casamentos. Sim. Se eu posso dizer aqui de cátedra, que a gente assiste ali também, né, lida muito com essa questão familiar na Defensoria Pública, relações a divórcio, enfim, tudo o que envolve esse problema relacionado aí a casamentos, união estável, e uso imoderado aí do álcool é o grande vilão da questão da dissolução do casamento. Da família. Né? Da família como um todo. Da família. Né? Sem dúvida. Que fica desestruturada, né? Exatamente. E aí do álcool, o filho vê o pai bebendo, a mãe bebendo, começa a beber, aí do álcool ele já não sente muito prazer, ele passa para a maconha, da maconha ele passa para a cocaína, da cocaína ele dá mais um salto e vai chegar no crack e em outras drogas mais pesadas, né? Com certeza. O caminho é esse, sempre é esse. O caminho é esse. Né? Sempre é esse. Assim como a gente também pode usar aqui o exemplo, fugindo um pouquinho do assunto, mas eu acho que é um assunto interessante, é a questão da violência doméstica. É a mesma coisa. Começa da mesma forma. O marido um dia dando um grito um pouco mais alto com a esposa, ou dando um empurrão, no outro dia ele dá um soco, e isso aí invariavelmente vai terminar com, né, uma coisa tragédia. Muito pior, uma tragédia muito pior ainda. Outro assunto que eu gostaria de abordar, e inclusive foi tema da reunião, eu estava assistindo hoje pelo menos trechos da reunião número 34, reunião ordinária aqui da Câmara Municipal de Guaranésia, e o Érico Queiroz Neto, que é advogado, falou até como cidadão na tribuna, ele abordou um tema que eu achei muito interessante, que é a questão das principais autoridades do município não morarem no nosso município, não morar em Guaranésia. Isso também traz mais dificuldade para a nossa segurança, ou pelo menos porque eles, não morando em Guaranésia, não conhecem muito dos nossos problemas do dia a dia, né, doutor Jovai? Antônio Cláudio, embora a gente tenha, né, muita amizade, muito carinho, respeito por todos eles, né, tanto com juiz, delegado, promotor, comandante da própria PM, realmente isso é um problema que eu também acredito que deveria se pensar, ser repensada essa questão. O fato da autoridade morar na cidade eu acho essencial, primordial, porque acaba se envolvendo de uma maneira mais efetiva com os problemas da cidade, né? Por melhor que desempenhe as suas atribuições profissionais, quando não se reside no local, isso traz sim um prejuízo muito grande para a sociedade, porque, como você bem disse, muitas vezes as autoridades não conhecem quem é quem na cidade, né? Que tipo sim. de apito toca cada um, e isso faz total diferença. Então, no meu modo de ver, sim, tal qual aí, doutor Érico, as autoridades deveriam se esforçar para vivenciar, morar na cidade aonde trabalham, né? Procurar frequentar os eventos sociais que existem na cidade, assim como você tá muito aí em alta a questão do problema lá havido lá no bar do Gilberto. Sim. Né? De repente, a autoridade morando aqui, os filhos vão estar frequentando a mesma praça, o mesmo bar, os mesmos bairros, os mesmos supermercados. Então, eles vão enxergar, provavelmente, vão vivenciar esse problema aí de uma maneira, diferente. Porque isso aí vai atingi-los efetivamente, diretamente, né? A eles, a filhos, esposas, maridos, amigos, familiares, enfim, eu acho que isso aí sim é uma questão que a própria sociedade de Guaranésia deve passar a exigir. Né? Porque a legislação prevê, a lei prevê isso. É que sempre existe, como nós vivemos no Brasil, sempre existe jeitinho. O jeitinho, né? Ah, porque não dá para morar lá por isso ou por aquilo, e aí acaba que o pessoal aí das respectivas instituições abrindo uma exceção, e o pessoal procura, obviamente, morar numa cidade que de repente traga algum conforto maior, né? Uma cidade que possa trazer algum tipo de benefício que porventura não enxerguem em Guaranésia. Eu comungo também dessa mesma opinião do Dr. Érico. Eu acho que deveria ser repensado. Eu acho que isso também é um passo importante para a questão da segurança pública em Guaranésia, sem dúvida. E a gente vai ter um juiz novo aqui em Guaranésia, doutor, porque agora a gente não tem mais juiz. Pois é. Nem morando e nem trabalhando. Vou fazer um desabafo aqui com você. Promotor, parece que a gente vai ter um, né? Também não vai ter. Não, vou fazer um desabafo aqui com você, que é o seguinte. Eu cheguei a Guaranésia há exatos 19 anos. Exatos 19 anos. Nesses últimos 19 anos que eu estou aqui, eu posso dizer, como vivência pessoal, que Guaranésia andou muito para trás nesse aspecto. Mas muito. Muito. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um juiz só para Guaranésia, que residia em Guaranésia. Nós tínhamos um promotor só para Guaranésia, que residia em Guaranésia. Nós tínhamos uma delegada de polícia que residia em Guaranésia e só trabalhava para Guaranésia. Nós tínhamos um comandante da Polícia Militar que também residia em Guaranésia. Nós tínhamos os agentes, os policiais da Polícia Civil, que todos moravam em Guaranésia. Hoje, nós não vivenciamos mais isso. Infelizmente, nós não temos isso, né? E não vou aqui colocar a culpa nas pessoas. Sim, claro que não. Certo? Porque são todas pessoas, colegas de trabalho. Mas sim nas instituições que permitem isso, que permitem. Porque isso não deveria ser permitido. Isso é obrigação da autoridade, do funcionário, morar no local onde angaria o próprio sustento, né? O salário, a renda, afinal de contas são servidores públicos. Todas essas pessoas que eu disse são servidores públicos. E quem paga o salário deles somos nós, todos os cidadãos, todos que estão ouvindo. Então isso aí é um direito da sociedade, no meu modo de entender, é um direito da sociedade que essas pessoas residam aonde trabalham, onde desempenham as suas funções, tá certo? Então é como eu disse, hoje em dia nós não temos mais essa situação. Nós não temos mais. Não nós avançamos. Não... Ficamos parados no tempo, não, muito pelo contrário. Voltamos. Nós regredimos tempo. E muito. É. Nós regredimos e muito. Agora, já há alguns anos, nós não temos um promotor especificamente para Guaranésia. Já há alguns bons anos. É. Coisa de 7, 8 anos já. É, quando o Dr. Cláudio saiu, a gente não teve mais. Exatamente. Né? 6, 7 anos. Exatamente. Por melhor que os promotores que por aqui passaram, Dr. Tades, Dr. Alexandre, que salvo engano é quem está voltando também, mas eles trabalham em sistema de cooperação. O que quer dizer isso? Na verdade, a comarca que eles são titulares é outra comarca. No caso deles, a comarca de Guaxupé. E Guaranésia fica apenas como um sistema de cooperação. Eles vêm aí por volta de 2 vezes por semana, né? Mas é óbvio que isso é muito pouco diante da demanda, diante de todo o problema que nós estamos enfrentando. E nós vamos começar a enfrentar o mesmo problema relacionado ao juiz. A nossa juíza que fez um trabalho brilhante aí durante 10 anos que esteve em Guaranésia, brilhante mesmo. Sim. Ela também acabou sendo promovida, tá certo? Foi para Guaxupé, né, por mérito próprio dela. Agora ela é juíza em Guaxupé. E nós estamos com esse mesmo problema. Nós estamos com um juiz que vai fazer a mesma situação de cooperação tal qual o Ministério Público. E o doutor Érico citou, me parece que é uma juíza de Alfenas, se eu não estou enganado. Isso, a doutora Andréia, juíza de Alfenas. Que me parece que já entrou 100 quilômetros daqui. 100 quilômetros, ou seja, a frequência dela deve ser menor, né, aqui em Guaranésia. Por outro lado, eu sei que existe uma movimentação política salvo engano, está agendada para o dia 19, agora próximo, uma visita lá ao presidente do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, para levar essa demanda, né, para levar essa urgência na nomeação de um juiz especificamente para a Guaranésia, até porque Guaranésia tem uma outra situação muito peculiar, que é o fato do presídio estar situado no município de Guaranésia. E isso é uma questão muito séria. Por quê? Porque como se está dentro dos limites territoriais de Guaranésia, todo tipo de problema que acontece no presídio, a responsabilidade pela solução é do Poder Judiciário de Guaranésia. Então, droga que entra lá, celular que entra lá, qualquer tipo de problema havido no presídio, onde a gente atualmente tem cerca de 240 presos, que não é pouca coisa, que não é pouca coisa. Dobro, né, doutor Jovai? O dobro da capacidade. Parece que a capacidade era 100 e pouco, né? A capacidade, exatamente 120. 120. Nós estamos com o dobro, né? Isso sempre traz uma preocupação maior. Óbvio que o risco de rebelião, o risco de qualquer movimento desse tipo sempre aumenta, sim, quanto maior a lotação, né? Então esse também é um fator que tem que ser levado em consideração em razão aí da, para que haja a nomeação de um juiz aqui para Guaranésia com a máxima urgência, para que esse problema seja minimizado, tal qual o Ministério Público, né? O ideal é que venha um promotor em definitivo para Guaranésia, né? Que more aqui, né? Exato, e isso tudo, Antônio Cláudio, se dá por uma questão do poder público estadual, que não investe em concursos, que não investe na nomeação de novos juízes, na nomeação de novos promotores. Então falta muito. Era pra gente estar falando hoje aqui, passados, como eu disse, 19 anos que eu estou aqui, era pra gente estar falando aqui de estar vindo um outro juiz para cá, pra gente ter dois juízes aqui, de repente pra gente ter dois promotores, principalmente pelo fato de ter o presídio aí já. Nós estamos falando, na verdade, o contrário. Nós estamos falando de tentar buscar um, coisa que a gente tinha há 20 anos atrás, praticamente, né? Um juiz, um promotor. Nós estamos mendigando o mínimo. A gente está mendigando policial militar. Exatamente, é outra questão. Quando eu cheguei aqui, salvo engano, o efetivo da Polícia Militar contava aí com 17 homens, que já era pouco, mas eram 17. Hoje, salvo engano, não tem 13. Guaxupé reduziu quase pela metade o número da década de 80 para agora. Exato. E se você levar em consideração que a criminalidade está crescendo inversamente, naquela época a criminalidade não era tão grande, pelo contrário, era muito menor. Por quê? Justamente porque a questão das drogas não existia de uma maneira tão latente. Sim. Quando criança, claro, obviamente lembra. Nós não tínhamos tanto problema relacionado à droga, era muito pouco. Até porque naquela época o uso era crime, o uso dava cadeia. Hoje em dia, os nossos legisladores nos brindaram com essa lei que praticamente liberou o uso de droga. Então isso aí, na verdade, trouxe um grande mal para a sociedade, no nosso modo de ver. Muitos direitos e poucos deveres, né? Com certeza, é sempre assim, né? Doutor Jovai, muito obrigado pela participação de hoje aqui no programa. A gente vai se falar novamente na quinta-feira, no quadro Especialistas, e a gente vai continuar com esse debate sobre segurança pública, que eu acho que é importante até como forma de conscientização para a população. A população precisa entender essas questões, porque às vezes só criticar, né? Critica e não procura uma forma de agir, de ajudar. O Serginho falou na semana passada aqui que as reuniões do CONCEP compareciam moscas. Duas, três pessoas no máximo nas reuniões. Sem dúvida. Né? Cadê o povo para participar e para cobrar, né? Sem dúvida. Esse é um problema realmente que a população, de modo geral, tem que se conscientizar e passar a participar de maneira mais efetiva, né? Se quer realmente encontrar soluções. Agora, se não quiser, sem dúvida, problema. Nós vamos caminhar para o caos realmente, né? Mas eu agradeço mais uma vez aí, né, a abertura da rádio aí para nossa participação, e me coloco à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado, doutor. Intervalo em comercial, eu volto na sequência batendo papo com a doutora Salma, vereadora de Guaxupé. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.